Agora é Lúcio C10 gravando tudo ao vivo. Atenção, garimpeiros do Ultra Ouro. A maior viagem de marcantes do universo começa agora. Isso aqui tá solteiro, e joga o bracinho pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, e bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, e aí Netinho, bora pra cima, dinâmico! Bruno Monteiro. Bora que nós somos na área! Estilos. Do sucesso. E não dá não, e não dá não, e não dá não, meu irmão. Não dá pra esconder, nem como disfarçar. Está escrito em nosso olhar. Esse amor que me faz tão feliz. E o quê? Quando estou com você, a vida inteira. Tem de embrar as Martizangues e também forta, né, a Sofia Web, meu irmão. Sacode, balança, boy! No super dinâmico, vou te namorar, te fazer feliz, meu verdadeiro amor. Eu te amo tanto, tanto, tanto, tanto, que nem sei dizer. Eu fico com você, porque te amo tanto assim. Virando, virando, virando assim, como é que... Sonhos não quero acordar, quero ficar só contigo, não vou poder voar. Porque parar pra refletir se o meu reflexo é você. Aprendi numa só vida compartilhando prazer. Porque parece que na hora não vou aguentar. Se eu sempre tive fosse, não vou parar de lutar. Como no filme, no final tudo vai dar certo. Sucesso total, e Moisés, como é que é, Moisés? Vamos de gente que ajuda, meu irmão. Novo Ultra Ouro Negro. Quero te dizer, vem pra cá, pra ver que juntos estamos, e te falar mais uma vez que te amo, pense em mim. Eu tô pensando em você e me diz o que eu quero te dizer, vem pra cá, pra ver que juntos estamos, e te falar mais uma vez que te amo. Mais uma, mais uma, mais uma, mais uma, mais uma. Eu vou revelar um segredo que eu não contei pra ninguém. Vem te embora que eu não sou de garapé, sua, meu irmão. Se prometer é não espalhar. Um abraço forte, minha tudo grau, aqui na minha ponta direita. Hoje, quem sabe, me descurtindo nessa festa. Meu prefeito Nelson Mendes, Castanhal, Zona Digital. Eu vou ser o Tuyo, Light, Tuyo. Chulava, Filipinha de Benfica. Pela da minha esposa, própria Cristina. Meu amigo Jason. Ele, Dona Kelly, da loja Amaí, Silvio E. Eu passei no Filipinho da Tidas, ele, o Amaury do Golf e Pancadão. Isso não tem sentido. Oh, não tem. E não tem, não, e não. Ultra Black Gold. Meu amigo Michel, todos meus cachorros longos já vai ter tua, meu irmão. Família da Fissão, vai de lá, suporte vocês também. Um abraço forte pro Adidas, aniversariante do dia. Adidas Marcas e Adidas. Desculpa, eu nunca te traí. Você não cuidou bem de mim. Só quero te dizer que eu já sei que eu não fui perfeito. E já começamos a gravar o nosso DVD, que era pé sua. Mais uma chance, meu amor. Já tentei te esquecer, mas quase enlouqueci. Vamos achar o som, vocês, vai. Lúcio CDs. A gente abraça vocês também. Hoje o moleque de Pancadão, aquele abraço forte a vocês também. Família Ferro com as abração. Família de Bragança. Não mereço, enlouqueço. Vocês estão longe de ti. E bora, e bora, e bora, e bora do batidão, do batidão, do batidão, Felipe. Marcos e Gaiato, tocando todas como... Deu uma cena no Filipinho, no Parque do Delões. Aquele abraço, meu preto. Um abraço forte no braço, garoto. Ricardo Extintores, a maior empresa de equipamentos de segurança e combate a incêndio. Fortaleza Surfwear, a loja da Pitbull em Belém. Quando tu me dá um sorriso, eu te dou um beijo. É o parceiro de arte do Multimídia de Bragança. Para a minha equipe Coringa, hoje na festa da cerveja. E aí, meu Brasil? Tá com medo do... Silvinha Gil na área, papai. Ela também veste Fortaleza Surfwear. Quando tu me dá um sorriso, eu te dou um beijo. Vai virar tua cabeça, vai perder o medo. Amigo Nil Bagaceira, ele que é o repórter. É o seu repórter, desde nobre com a gente. O Itamar André e também o Geraldo Boa. Um abraço forte, DJ Brás. Bora ver, bora ver, bora ver, bora. Família, rapaziada do site ginoite.com com a gente, cobrindo aqui nossa festa da cerveja. E aí, meu Brasil, garoto! Fala dos terroristas aqui na minha ponta direita. Mas também mora a remorsa. E a minha grandinha de Uga, cidade grandinha, mais forte. E aí, Chique? A fiel corintiana Belém está na área. Pensou o quê? Pensou o quê? Família Mega Fox, bora baixar o bom. A equipe Tais, Mega Tais. Que abraço vocês também. Minha família Sem Noção, que abraço vocês. O Lex Brancadão. E a equipe Corinho, que abraço forte vocês também. E bora na batida. Este caso, meu Dieguinho, o Romã, o Dima, Denilson, Denilson, Minas Marcantes, meu parceiro Cocô aqui na retaguarda, e Cocô! Tem o Garipara, show, beleza, garoto? Hoje eu tô solteira, hoje eu tô solteira, hoje eu tô solteira, hoje eu tô solteira, hoje eu tô solteira, hoje eu tô solteira, hoje eu tô solteira, hoje eu tô solteira, hoje eu tô solteira. Um, dois! O lado do corpo me deixa louca, louca por você. Louquinha, vai! Você sabe que eu preciso. Você aqui comigo me fazendo feliz. No teu sorriso eu viajo meu delírio. Amigo Beto e Juntinho Arthur, minha equipe Grime do Uno aqui, abraço vocês. Eu, então fica comigo, preciso amar você. Diretoria BDC de São Miguel do Guamá. E aí, Chiminha? Quando a me consome, grita o seu nome. Quando a saudade me consome, grita o seu nome. Quando a saudade me consome, grita o seu nome. E vai, e vai, e vai. Só quem tá solteiro e joga pra cima, pra cima e bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão. Um, dois, três, vai! Leleie, leleie, agora o DJ Brás vai comandar. E agora? Leleie, leleie, agora o DJ Brás vai comandar. Meu irmão, pelo amor de Deus! Te amei, nunca vou deixar de ti. Meu irmão, pelo amor de Deus! Te amei, nunca vou deixar de te amar. Qual o teu sonho, Mendes? É o ouro negro, a supernave. Opa! Pra você dançar. E o DJ Brás? O DJ Brás vai tocar. O nosso forte pra equipe Virote. Você é amigo Tadeu de Piral, Rio Ação, você tem eu. Tudo. Um abraço forte pro rei do cheiro verde, da TF. Alô, Magrão! É meu bem querer. E bora, e bora, e bora, bora, bora, bora, bora. Um abraço forte, minha equipe sem freio na área. E aí, seu Vinha Gil? E bora, bora, bora, bora! O que pensa que eu sou? Se não sou o que pensou, me libera, transista, pra viver o seu amor. O que pensa que eu sou? Se não sou o que pensou, me libera, transista, pra viver o seu amor. Pra virar no batidão! Muitas coisas boas ouvindo por aí, gente. Já tem mais Wesley. Tinha sangue, tem Joãozinho pra arrebentar. E bora, e bora, e bora que o show das marcantes tá começando. Engarapeçou mais um ano. As aventuras. paixão, eu hoje guardo no meu coração. Triste eu estou, longe de você. Vem de volta, me faz reviver. Com os cunhados, tudo começou. Aonde eu soube o que é o amor, na guerra de fogo, quer me apaixonar. Eu e você, a onda e o mar. Com os cunhados, vou curtir dançar. Eles são de Bujaru, Pará, Alan e Anderson, Rodrigo e Rafael. O sucesso voltou. Banda Melo. Gente, tem aqui, ó. Os brindes da loja Havaí Supiué, tá bom, gente? Meu parceiro Jason e da Dona Kelly. Vão jogar aqui em frente, tá bom? Rapidinho, rapidinho. Pra começar a onda, vou jogar aqui em frente, ó. Lá vai mais um, mais um Brasil. Olha o brinde aí, ó. O brinde da Havaí Supiué pra rapaziada. Lúcio CDs. E bora, e bora, e bora o batidão do batidão do batidão do batidão do batidão, como é que é, como é que é? Galera da segunda pop, galera da segunda pop, galera da segunda pop. Olha o passeio no time, só! O Elias MD, galera, o meu dadinho da Delma, seu dadinho! Vem, faz o S! Coração forte pro New Sound americano e coloca o bichinho pra São New Sound! Vem, faz o S, LC Juninho metralhando com a família super. Vem, faz o S, vejo todo o águia. Olha os copos do Ultra Hora aí, meu irmão! Já se distribuindo pela minha produção! Pode crer! Bora ver, vem do Brasil pra cima, maninho! Um, dois, três! De longe. Fala, minha rapaz do portal Capanema, de boa com a gente. Nossos moleque do Conselho também aqui em frente, pra suporte vocês. Nosso CMDC! Que sempre foi rei. Cama sendo o Madison paparazzo do circuito. Valeu, Madison. Dudu, Davi, Juninho. Ele e o Serginho do Palio. Beleza, maninho. É a união que fazem a força pra vencer. Tupinambá. E agora? Prepare-se que agora você vai ver. Isso que é, pai? No caldeirão, sangue quente ferver. Escuta o som do trem e terra sem bater. De longe. Prepare-se que agora você vai ver. Olha a batida. A batida pra soltar aí os copos do nosso Ultra Ouro, meu irmão. Os copos mais invejados do norte do Brasil. É verdade, aqui é original. Aqui é original, meu irmão. A tita não sai, não. Bora pra cima. Então, só quem tá solteiro joga o bracinho pra cima. E bate na palma da mão. Neguinho na virada, maninho. E vai. Um, dois, três e bora. Lúcio CDs. Se vou, o som do povo, vou começar a construção. Poderoso vai tocar tudo que existe em qualidade. Esse som, ouro negro, você vai achar. Nessa noite só quero dançar. E a equipe que só quem bebe dá pena que abraça vocês também. Minhas ultra damas por aqui, abraça meninas. Fala, minha rapaz, no programa Clique na TV da Band de Capanema. Também fazendo a cobertura da nossa festa e hoje um abraço. Minha equipe Adina Leozinho e companhia. Chegou, moleque! Meu amigo Afonso, minha fiel, minha linguiça, meu amigo Shake! E aí, Tuyu, como é que é? Seca frisa aqui do lado, juntinho! Com a minha Tudo Grau, aquele abraço! Vem aqui, bate forte, e abraço vocês também, pode ver! Quando nego, você vai achar. Essa noite eu só quero dançar. Vamos acima desse então, assim, ó! Abraçando forte meus famintos aqui, frente pra baixar o banner, tá bom? Quem eu falar, a gente vai baixar o banner. Família sem noção, Abraço forte, minha família Gasparzinho por aqui. Abraço forte também. Os Sapecas por aqui, amigo Mega Fox. Um abraço forte a vocês. Bora pra cima, que já já tem mais brindes da Havaí. Subiu, é pra rapaziada. Todo bonde das polêmicas de Midworld, de Embras. E aí, Remusa? E aí, Nadinha? Chulau, Vini, de Benfica, minha esposa, Lopes de Cristina. Imagina do rei, o prefeito de Caçanhar, Anderson Benjelona, onde está, papai? Vou mudar esse filme, ouvir a razão e te esquecer. Família motorizada, Cabral, que abraço vocês também. Agora, família perdeu, bebeu de Santo Isabel. Tranças que façam me prender a ti. Era pra eu sorrir, mas eu chorei. Meus maninhos do pop, que abraço vocês, meu pai, beleza? Pra você, fui fundo nessa. Meus moleques do conceito, família terrorista. E o quê? Se escreveu. Vou mudar o final, mudar o final, mudar o final. Vou mudar, vou mudar. Vou mudar o final. Já já tem DJ sair aqui pra... Lúcio CD. É o seu ultra show, é o seu novo show, é o seu ultra show. Dali, dali, dali, dali, DJ Yasayag. Dali, dali, dali, dali, DJ Yasayag. Vamos lá, galera, comece a tremer. Vamos lá, galera, com o que manda ver. Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver. Dá pressão, dá pressão. Vocês com o DJ Brás, como é que é, galera? Peço pra cima. Já ouvi mais alto, já ouvi mais alto. Bora ver. Forte minha lona da treta por aqui, lá do Pressal, Robigolo 40, e aí pediu da produção do Búfalo. Oh! Eu sou do ar que eu vou. Meu amigo Tadeu Piralas, o futuro, tamo junto, maninho. Vem você também, faz o S e vem pra cá, vem agitar, e abusar o Super Copier no Pará, com o DJ Elisson Bobo. Pra enlouquecer, mano! Gente, só quem é do Paysandu, mãozinha pra cima, cobrar, bora ver. Quem é do Paysandu, mãozinha pra cima. O Paysandu ontem, né? Ontem empatou em 1-1. Beleza. E hoje tem o nosso leão, meu irmão. Hoje é a vez do leão, papai! É a vez do leão subir, Michael! Põe o mãozinho pra cima e grita, hey! Tcha tcha! Oh! Tcha tcha! Hey! Tcha tcha! Oh! Tcha tcha! Hey! Tcha tcha! Oh! Tcha tcha! Hey! Tcha tcha! Oh! Pra cima! Hey! E bola sem noção! Simbora! Pra cima! Hey! E vai! E vai, vai, vai, vai! E doida! Bora pra cima, senhor! Ai, eu vou pro Rubir, eu vou com o Ciro Roblar. Ai, eu vou pro Rubir, eu vou com o Ciro Roblar. Não resisti, vou pro Rubir. Número um voltou. Abusa de mim, faz a pedra vir. Hoje eu quero ser só Deus. Diz aí, vai! Olha o parceiro Davis, vem a Ingrid. Sabrina, o Júnior e o Bala com a Ilação Bala. Meu amigo Bruno da frente, meu Gabriel Souza. Pra São Gabriel. No rubilote eu vou te amar. É de Japona e Japona! Ei, japonês, me cá! O voltou! E vai! Vaiando! A minha trinca da Nike, mas vocês também, como é que é? Um abraço forte, um abraço, como é que é? Pra cima, Gil, e bora, o batidão, vai! Cada chicotada vai, meu búfalo, cada chicotada animal, que negócio é esse? Cada chicotada vai, meu búfalo, cada chicotada animal, que negócio é esse? Puxa o carretel, puxa o carretel. E bora, sim, meu Gil, vai! Irmãozinho da TX, abraço forte vocês. Minha equipe de ostentação por aqui, abraço forte também vocês. Abraço forte, Braz, Sangue, Joãozinho e o Wesley. Os nossos alcoólatras de badalagem, abraço forte, meninos. Se tu dissesse de HD, pega titãs. Se tu dissesse de HD, joga a mão e grita mega. Joga a mão e grita mega. Eu sou. Minha equipe Red Bull pro Família Tafisson. Família Sem Noção. Hoje, moleque espancadão, gente, que eu falo amanhecendo, meu pai, tá bom? Bora pra cima então pra curtir legal nosso bonde. Aqui, ó. Tropa do Gelo. Minha equipe Fox, que abraço vocês, tá bom? Valeu, foi um passo forte, abraço. Talvez você já saiba que ainda guardo lembrança. Mas eu não posso estar tocando e tirando o personagem de cima, né, pai? Eu posso. Estão dentro de mim. Eu só te liguei porque doeu em mim. Essa saudade que sinto aqui, eu não aguento aceitar que acabou. E o sentimento diz aí, como é que tá? Aquele sentimento. Amigo Cleiton, não hoje de bem. Abração, Cleiton. Abraço forte pro Giló, Comitiba. Ele, toma mais um telegrama, vamos, Giló. Nossa história chegou ao fim. Também confesso que sinto em mim, baby. A saudade que me faz. E agora? Ainda tenho o seu nome em mim. Também tenho o seu nome. Nossa, MDC por aqui, vamos lá aqui do conselho. Abraço forte, Brás. Sinto numa tatuagem de amor. Sempre está seu nome. Facebook Match DJ Brás na área! Fruto sensual! Aceita, meu amor! Olha o Mano Isaías, família mandado pro nosso forte, maninho! Essa menina só pensa em liberar. Edson Josi de Tailândia, menino! É namorada do DJ. Essa menina só pensa em liberar o play. Ela quer ser a namorada do DJ. A noite inteira na frente do comando. Toda minha rapaz que faz parte do portal Caparimba, aquele abraço a vocês! Aquele abraço forte, abraço, meu pai, valeu! Vai pra de trás da mesa esperando. Também do portal de noite.com! Afonso da Cegonha, fazendo aniversário hoje com o Wilson! E aí, Afonso Marinho! Eu quero ser a namorada do DJ! Eu quero ser a namorada do DJ! Eu quero ser a namorada do DJ! Eu quero ser a namorada do DJ! A noite inteira na frente do comando, dançando, gritando, e se descabelando! Menina de aparelhagem, tá doida pra se divertir! Pode de trás da mesa esperar o DJ! E bora ver, vai! Olha o velho Juarez Benevides, seguidores do Ultra! Simbora! Você sempre me avisou, amor, larga isso tudo e vamos viver. Quantas vezes já chorou, pedindo de joelhos pra Deus me proteger. Olha o parceiro Ronilson Souza! É o Ronilson Souza! Também a Jéssica Araújo com a gente! Um abraço forte vocês! Então não me abandona, amor, eu te imploro. Vem aqui, pressão total de Castanhal e Anderson Mendes! Pra suportar a distância e algum tempo longe. Não quero que vá lá me visitar naquele lugar, não importa. E bora, e bora, e bora, e bora do batidão, do batidão, do batidão. Lúcio Celes. Banda Puro Desejo. Hoje eu e hoje é o parceiro Madison Abarazzo do Portal Cabrimação. Vai você, dá uma voz. Eu me apaixonei e você não percebeu. Já já tem o Wesley pra arrebentar. Eu me apaixonei e você não percebeu. Você me dizia que eu não te queria, que era só um caso, mais uma noite de amor. Parceiro Rodrigo, do Bitbug de Gibraltar, meu Rodrigo de Maninho. Aquele abraço forte, Braja, Sayag, Joãozinho, Wesley. O garimpo está formado. CDs. De bandida, sem simpatia, nosso bonde é correria. Vem periquita, vem! Quem diria, eu de Camaro dentro da periferia. Com 10 mil no bolso, rodeado de bandida. Sem simpatia, nosso bonde é correria. Quem diria? Foi bota o Nike no pé, topo rolê ruim da no volante. Olha a bode que te odia, sabotagem no alto. Amigo Rubinho mecânico de Marituba, aquele abraço, Rubinho! Aquele abraço, meu preto, abraço forte, nós! Uma boa tentação, minha condição leva as gatas à loucura. Foi tarde usar de prazer, né? Hoje tem usar de... Wesley! Lamborghini, um bode tem. Tem a Porsche, modelo Sporting. A fragrância do Paco Rapani. Sabe que é importada. A combinação perfeita, meu jeito bandido te deixa... Adrenalina total. O DJ DJ Show do Pará, o original. Vou tocar a sequência aqui, essa e mais duas, e passar a bola pro DJ Wesley continuar nosso show aqui na Pessu. Nossa, muito bom falado, hoje eu passo forte vocês. A gente quer pedir, rapaz, você subir aqui no palco, gente, tá bom? A gente tá filmando ali nosso DVD, tá bom? Tá bom, pai? Tá bom? Aí atrapalha, tá bom, bicho, beleza? Bora pra cima e dançar! Essa e mais duas! E o DJ Wesley Pai do Doce! O nosso show em Guilherme Peço mais um ano! Se bora me dançar! Como é que é, como é que é, como é que é, como é que é, como é que é! DJ Brás, gravando ao vivo com Lúcio CDs. Meus moleques do Conselho aqui na minha ponta esquerda. Aquele abraço a vocês, meu irmão. DJ Bra, o som das marcantes. Família Paulo VI, lá de Marituba, que vem de João Braz, o Joãozinho Wesley, com a super cabine da equipe. Quem abraça você, meu pai? Família Paulo VI, abraço forte do Braz. Novo Ultra Ouro Negro. Vamos pra cima, Rubinho! Minha equipe da segunda de Marituba, aquele abraço pra vocês também. Aquele abraço forte do Brasil, de grande, irmão. Lúcio CDs. pop. Alô, DJ Wesley. Pop que pop, é super pop. Pop que pop, é super pop. Pop que pop, é super pop. Ei, você, não pare de dançar. Sinta a pressão no seu coração. É o Águia de Fogo, super pop. Arrasta o povo do Pará. Chegaram pra valer no comando do Águia, fazendo a gente enlouquecer. A festa é boa. O arrasta fogo, super pop, pega de fogo. Super pop enlouquecendo, envolvendo a multidão. Super pop entalhando, soltando fogo. E a galera não para de dançar. O arrasta fogo, super pop, pega de fogo. Super pop enlouquecendo, envolvendo a multidão. Com o voo do Águia, a galera agita. E o super pop envolvendo a multidão. DJ Wesley, vamos agitar agora. E aí, Garabesso? Salve, salve, galera, salve, salve. Passando a nossa festa, fica comigo, DJ Wesley. Aqui no Ultra Ouro Negro, Sonas Marcantes. Vou tocar uma sequência rapidinha e já já tem um show do Ultra Ouro Negro, hein? Prepara teu celular, prepara pra filmar, que o show tá bonito. E pra gente começar logo, mostrar um show de iluminação, um show de sonorização, um show dos nossos telões. Bora ver minha produção, bora ver. 5, 4, 3, 2, 1, vai! Incendiando o festival da cerveja! Os manos da quebrada, nossa equipe Sega Freezer. Bora pra cima, tô no grão. Chupa, chupa, fala, mete o pau e mete. Família do Vissão também, daqui o Laginho, Jamil Afonso e a nossa Bial Corintiana por ali. Emerson Shake na área. Ela conta sapatinha no Sinique Rock. O que ela gosta de escutar é a paredagem. Essa menina é pegueira e veio lá de baixo. E bora na Marcante, bora, bora na Marcante. Até porque o Ouro Negro é o som das Marcantes. E tem que tocar assim. Yo, yo. Os meninos do pop, todo mundo na yo, yo, yo. E aí, meu amor? Meu amor, escute com muita atenção o que eu vou dizer. Fé é a razão do meu viver. Desde a primeira vez que eu te vi, eu logo enlouqueci, foi paixão à primeira vista. Tudo que eu quero é viver com você. Eu sou capaz de tudo para não te perder. Eu faço mil loucuras, meu amor. Em nome desse amor, se preciso for, eu vou até a lua. Arranco uma estrela da imensidão do céu. Pois com você eu quero eterna lua de mel. Eu não quero um pouquinho, eu quero tudo, tudo, tudo. Tudo com você. Sou capaz de gritar pra todo mundo ouvir que eu te amo. E olha ele, olha ele. Olha lá o seu nome, o Thiago no telão. Mas que linda declaração de amor. E eu faço meu bem pra você. Tudo isso é só pra você. Mas não vá me negar um beijo. Você é tudo que eu desejo. E tudo que eu mais almejo. Meu parceiro Michel, galera da equipe Cachorro Louca aqui, o Latino. Vieram diretamente a Maite Turma, só pra dançar ouro. Os moleques do Conceito, família sem noção. E a nossa Paulo Família, Paulo Sesso, de Marituba. Bora, Paulo Sesso, bora, bora. Rodrigo Tamestro, do 40 Horas. Amigo Julião do Teroné, Robigão do 40. Amigo João Gordo, e a João. Eu vou até a lua, arranco uma estrela da imensidão do céu. Pois com você eu quero eterna lua de mel. Eu não quero um pouquinho, eu quero tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo com você. Sou capaz se gritar pra todo mundo ouvir. E eu te amo e não tô nem aí. Olha lá o seu nome e o meu no telão. Mas que linda declaração de amor. E eu faço meu bem pra você. Bora na bagunça, bora, bora na... Meu amigo Deji, olha meu amigo Léo. A galera do Iru. Fala, o banheiro tá queimado. É, tá assim. E aí? Lembra daquele amor que te dei? Hoje eu guardo. A galera da equipe Mundi sem freio também, os monos da quebrada. Abração, garoto! Dói. Você me deixa só outra vez. E não teve dó. Bora, machuma, machuma, machuma! Que será da minha vida? Se não te ama, não provar seus beijos. Não dá, não dá. Diga, porque você partiu na madrugada. É pra testar, neguinho, pra testar? Da tarde, saudade bate. Porque maltratar, te digo. Vou falar das coisas uma a uma. Uma a uma, uma a uma, uma a uma! Quem é que vai sair muito chapado hoje aqui no Festival da Cerveja? Joga a mãozinha pra cima! Quem é que tá com um pacote de cerveja geladinho? Joga a mãozinha pra cima aí. Ei, isso aqui tá solteiro, joga a mãozinha pra cima. Imagina a palminha, imagina a palminha, imagina a palminha. Bate, bate. Um, dois, três, e agora? E banda Melodia. As aventuras de amor e paixão. Eu te amo e sempre vou te amar. DJ Zélice e Juninho tocam nossa canção. Super Pop e o Arrasta. E aí, Cocô? Bora ver, Cocô! Meu parceiro Eninho, bora Eninho! E os cunhados, Eninho! Família perdeu o bebê, o grande Santa Bárbara! Eu e você, a onda e o mar, com os cunhados, vou curtir essa. Eles estão de Bujará, Pará, Alan e Anderson, Rodrigo e Rafa. Pinge, pinge, pinge pra parar, parou! Aí, DJ Wesley! Aí, DJ Wesley! Solta, solta! Em uma só voz, eu quero ver todo mundo cantar isso aqui, ó. Canta! Novinha safadinha, hoje eu vou falar pra tu. Que isso? Novinha safadinha, hoje eu vou falar pra tu. Eu quero o quê? Vem com o Jajá. O que ela quer? Pau, pau. O que ela quer? Pau, pau. O que ela quer? Pau, ela quer pau. Pau, pau, pau, ela quer pau. Tava no fluxo, a vista não vinha no grau. Sabe o que ela quer? No escurinho, no escurinho, no escurinho. Botar. Fala, Paulo Bahia! Te botar. Aqui no lado, Paulo Bahia! É só uma entrada! Abraço, amigo Deja, a Ingrid e Sabrina, o Júnior! Só uma entrada! Que o 01 bala! Falar que é maldosa, quero ver tu aguentar! Na primeira enfiada, tu vai pedir pra eu parar! Mas eu vou continuar! Vou botar tua pega assim, só pra tu não reclamar! Vou botar devagarinho, só pra não te machucar! Eu vou te botar, hoje eu vou te botar. Vai começar a putaria. Se prepara. para. Que eu vou te botar, que eu vou te botar. É só uma... E só quem tá solteiro joga a mãozinha pra cima aí! Quem é que vão ter hora pra chegar em casa, faz barulho! Joga tudo pra cima! E já já tem o show do Ultra! When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell. Olha o gato negro aqui, o ladinho. As the leaves turn brown. Bora pra cima, Leandro! We could be together, baby. Long as skies are blue. You act so innocent now, but you like so soon. When I met you in the summer. Festival da Cerveja em Garapiaçu, versão 2015, super dinâmico, Rubi Saudade, a carroça da saudade, Ouro Negro, Sol das Marcantes, Crocodilo, Animal Toca Tudo, e o Badala São Búbula do Marajó. E a gente vai até de manhã. Bora até de manhã. Vamos nessa, Ultra! Alô, DJ Wesley! Meu amigo Rodolfo do Marécio, concordo, Ultra! E aí, Gogô! Deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho aí! A gente já chamou a torcida do Paysandu, já chamamos a torcida do Clube do Remo, mas eu vou chamar com certeza a maior torcida do Brasil, se não a do mundo. Quem é que torce pro meu Flamengo, faz barulho! Mas calma, calma, calma! Na ponta da tabela! Um pé, já está com uma mão na taça! Cadê o bando de loucos? Quem é que torce pro Corinthians, faz barulho! Quem é que vai amanhecer muito porre? Joga a mãozinha pra cima! Joga a mãozinha pra cima! E o show do Ultra Ouro Negro vai começar! Joga a mãozinha pra cima, joga! E joga! E joga!